pecado, superabundou a graça. Onde havia escuridão em mim, a sua luz iluminou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia escuridão em mim, a sua luz iluminou. Graça sobre graça, sua é a graça em mim. Santa envolve todo meu ser. A graça é Jesus. Oh, oh, a graça é Jesus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde havia escuridão.